João viu a cidade santa preparada para os santos morarem. João viu algo poderoso e tremendo, anjos subindo e descendo diante dele. Mas ele jamais poderia desatar os sete selos que abriria o livro. Mas só o Cordeiro ressuscitado, digno de ser adorado, Leão de Judá. O mesmo que vem pra cortar os laços, desfazer os embaraços, quem sua frente está. João chorou por não haver quem desatasse os selos. De repente o anjo aparece e diz a ele: eis aí o Cordeiro que vai desatar os selos e abrir o livro. João viu o digno e adorado que tem poder, que faz o impossível, é somente crer que o inevitável vai acontecer. O adorado, justo, santo e verdadeiro, ele é o maior. Diante dele o mistério tem que acabar, a força do contrário logo cai por terra. O adorado é o único que pode tudo desvendar. Ele é rei, é majestoso, outro igual não há. Jesus, o adorado, o adorado já está neste lugar. A ele toda honra, toda glória, cadê os adoradores podem adorar? Só ele é santo, ele é forte, ele é guerreiro. Jesus é Deus verdadeiro, Leão de Judá. Ele foi morto, mas está ressuscitado. Ele é quem venceu a morte, pode adorar. Adore, adore, adore, adore. Não pare de adorar. Já sinto vento, esse lugar está tremendo. Deus está curando o crente aqui neste lugar. Adore, adore, adore, adore. Não pare de exaltar. O adorado já está neste lugar. O adorado, justo, santo, verdadeiro, ele é o maior. Diante dele o mistério tem que acabar, a força do contrário logo cai por terra. O adorado é o único que pode tudo desvendar. Ele é rei, é majestoso, outro igual não há. Jesus, o adorado, o adorado já está neste lugar. A ele toda honra, toda glória, cadê os adoradores podem adorar? Só ele é santo, ele é forte, ele é guerreiro. Jesus é Deus verdadeiro, Leão de Judá. Ele foi morto, mas está ressuscitado. Ele é quem venceu a morte, pode adorar. Adore, adore, adore, adore. Não pare de adorar. Já sinto o vento, esse lugar está tremendo. Deus está curando o crente aqui nesse lugar. Adore, adore, adore, adore. Não pare de exaltar. O adorado já está neste lugar. Adore, adore, adore, adore. Não pare de adorar. Já sinto o vento, esse lugar está tremendo. Deus está curando crente aqui neste lugar. Adore, adore, adore, adore. Não pare de exaltar. O adorado já está neste lugar. O adorado já está neste lugar. Já está neste lugar.